que o pesadelo daquela velha teoria. Que preto não tem vez no mundo, tio, mas quem diria que ele conseguiria, que um dia viraria. Se o Harry tivesse vivo, não acreditaria. O chão que me criou, dele eu carrego o nome. A lei da rua me mostrou, mesmo que é Seone. Nunca julguei os erros, erros não são julgados, são avaliados e com o tempo eles são reparados. Sem tropeço, se queda, eu não ia aprender. Que cada um traça o caminho, agora eu posso ver. E se você enxerga o mesmo, João, vai compreender. Apanhei demais da vida, agora é hora de eu bater. As falhas no caminho, na disciplina acertei. Os que me deu apoio em cada passo que dei. Fundamental foi minha fé, meu caminho tracei. Muito suor e lágrima levou onde eu cheguei. Bem ou mal, só lapidando o talento da mente. É mais difícil a cada passo, quem passou entende. Obrigado, pai, por cada gota de suor que escorre. No fim do conto, quem segue a história sempre morre. Tô guerrilhando com os moleque de camisa larga. Boné socado na cara, porra, já virou marca. Xingando no calçadão, faz as pilantras oriçar. No peito a frase, o vale é zico, só se vão recuar. Batalhando com os moleque de camisa larga. Boné socado na cara, porra, já virou marca. Xingando no calçadão, faz as pilantras oriçar. No peito a frase, o vale é zica. Sei que em cada viela de terra ficou marcado. As pegadas do chão se vão apagando o rastro. E fica em cada pé, quando a sola toca o chão. A certeza que essas marcas não foram feitas em vão. Aos poucos vão espalhando a mensagem. Todos os povos que mostram ter no rosto a verdade. Que a vida foi dura, mas foi vivida com coragem. Parceiro, eu tava no meio, vi que foi sem massagem, mano. Quantos corpos não foram feridos em vão. Os ferimentos vão deixando lágrimas no chão. Daquelas mães que choram com o terço na mão. Junto com as roupas de seu filho, a dor no coração. Eu não vou deixar o sonho ser levado com o vento. Sinto que as coisas tão engasgadas aqui por muito tempo. A gente quer mostrar que o rap tá vivão e vivendo. Arte da vida com mensagem, muito fundamento. Então, ergue a cabeça e tenta enxergar. Mostra pro mundo que você também tem pra ensinar. Aprende com quem tem experiência pra contar. Que o sonho não se realiza se você não acordar. Fiquei gravado na memória de quem me escutou. Fiquei cravado na retina de quem me enxergou. Foi muita guerra pra chegar aqui onde eu tô. Corre avisar o sistema que o pesadelo voltou. Tô guerrilhando com os moleque de camisa larga. Boné socado na cara, porra, já virou marca. Gingando no calçadão, faz as pilantras oriçar. No peito a frase, o vale é zico, só se vão recuar. Batalhando com os moleque de camisa larga. Boné socado na cara, porra, já virou marca. Gingando no calçadão, faz as pilantras oriçar. No peito a frase, o vale é zica.